É nós de novo, Jerry Louco. Salve QG dos mano. PH, é nós. Salve geral. É que chegou da CO, Jerry Louco, firme na contramão, mudando a visão dos nego. Pupu, caiu, cuspiu pra cima, subiu. Foi na mão do sistema, apenas viu e aplaudiu. Conquistou o pódio mais alto do crime. Sua mãe desesperada vive cenas de filme. Triste, caso repetitivo, foi o tio Ré. Pedrinho e também o Gordinho Ré. Vai na fé que eu tô no mundo cão. Entre furacão, pedi a Deus a salvação. Milhões e milhões, não compra minha postura. Quem não quer, aí abusa. As danas de pinando a bunda, siga em pé. No pet dei valor, trabalho suado, mesmo roubado. Honesto, cujo mesmo eu falo. Quantos mais cairão e surgirão em outra face? Diferente olhares, mas a mesma perversidade. Sem felicidade, viverão muito dinheiro. Sem valor que pondo fogo, vira um esquema. Lembro bem, o mano Gustavo com a nota preta. Rouba e mata, tinha subido pra cabeça. Vício, não só do cachimbo, pulou do precipício. Deus lhe deu um abrigo e o tirou do perigo. Não resistiu e caiu novamente no vício. O crime me fez mudar, também fez eu em Deus acreditar. O crime me deu outra visão do que eu não conseguia enxergar. O dinheiro é bom, não, o sorriso é bom. O crime é só ilusão, é só flores no caixão. Ligarei-me, é, disse que deitaram José. E o José e a Cocó veio do mesmo sangue. Bumerangue, essa vida do crime é assim. Hoje sua mãe chora por você, e amanhã minha pode chorar por mim. Clique, clac, pô, din-din, plim-plim, lucra com imbope. Microfone corrompido mata mais de que revólver. Dólares não compra o sorriso do pobre. Muita sorte, paz para os guerreiros. Da Zéó pro mundo representando de onde veio. Reflexo no espelho, faz arrepiar a alma. Puxa a faca e rasga a própria boca, marcando a cara. E é coringa, assassino é coringa. Tatuou sorriso, ficou visado pelos milícias. Dos PM, ratos do governo sujo, muito sujo. Lavadores de dinheiro público. O crime me fez mudar, também fez eu em Deus acreditar. O crime me deu outra visão do que eu não conseguia enxergar. O dinheiro é bom, o X não, o sorriso é bom. O crime é só ilusão, é só flores no caixão. Lá vai rajada de protesto, nem concreto segura. Se afunda no rio de lágrima e amargura. Quantas viúvas, órfão, família destruída. O crime não vira, nem toda vez o sol brilha. Se esconder por trás da bíblia, João. Virou mosca, caiu na sopa que o porco comeu com pão. Efeito sabão, foi sumindo, sumindo. Um cleque caixão desce e hoje vive no abismo. Sangue era bom, era bom. Pipolho, tio Chico também eram um ator. Ficaram guardado na memória, muita glória. E que Deus o ponha em um bom lugar. Daniel Paulista, Benedito chora, chora. Sem treta, perifa, deixa a paz sempre volta. Salve os colombianos lá na ativa. Família, clima bom, segue viva. O crime me fez mudar, também fez eu em Deus acreditar. O crime me deu outra visão do que eu não conseguia enxergar. O dinheiro é bom, o X não, o sorriso é bom. O crime é só ilusão, é só flores no caixão. O crime me fez mudar, também fez eu em Deus acreditar. O crime me deu outra visão do que eu não conseguia enxergar. O dinheiro é bom, o X não, o sorriso é bom. O crime é só ilusão.